gente não dizia aleluia e nem dava glória a Deus. Dentro da igreja, porém, não sentia nada, com a vida enrolada dentro dos problemas meus. Até que um dia, lendo a Bíblia Sagrada, tive a mente despertada com um fato que ocorreu. O rei Herodes morreu comido de bicho, destruído como lixo, porque não deu glória a Deus. Na Babilônia houve um rei tão exaltado, exigiu ser adorado, pensou que era Deus também. Como animal em um pasto habitou, pois Deus disse: eu não dou minha glória pra ninguém. Mas eu dou glória, canto glória, invejo glória, vivo sempre dando glória e mais glória eu quero dar. Quem não dá glória não tem vida de vitória, mas só tem vida de glória quem dá glória a Jeová. Mas eu dou glória, canto glória, invejo glória, vivo sempre dando glória e mais glória eu quero dar. Quem não dá glória não tem vida de vitória, mas só tem vida de glória quem dá glória a Jeová. Vermelho e passaram a pés enxutos entre as águas os hebreus. Foi o exército inimigo sucumbido e o povo comovido gritavam glória a Deus. Monte Carmelo, profetas de Baal choram, se cortam e imploram, porém nada aconteceu. Elias ora e o fogo do céu desce e o povo agradece dizendo glória a Deus. No céu um dia alguém disse: eu sou grande e acima do Altíssimo eu coloco um trono meu. Não dava glória e em pecado foi achado, lá de cima foi lançado, como raio ele desceu. Mas eu dou glória, canto glória, invejo glória, vivo sempre dando glória e mais glória eu quero dar. Quem não dá glória não tem vida de vitória, mas só tem vida de glória quem dá glória a Jeová. Mas eu dou glória, canto glória, invejo glória, vivo sempre dando glória e mais glória eu quero dar. Quem não dá glória não tem vida de vitória, mas só tem vida de glória quem dá glória a Jeová. Só dando glória, cantando glória, vivendo em glória, dando glória a Jeová. Só dando glória.